Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só lapidando, bundão aí, eu tô chegando, tô viajando. Salve meus manos, com a proteção de Deus eu ignoro é qualquer crítica, sinceridade, humildemente, nem me lega. Quando chover e soltar voz, mente sã, eu canto de Javan, DBS é o clã. Conheci sua irmã lá no Black e abriu leque. Te vi moleque, você é meu fã no rap. Os conseguintes foram inconsequentes e não tiveram consciência pra subir no rap. Mas cachiclete, infelizmente, os tu tá bom, vai curtindo o som. Fica de pião, vira o carro, faz mansão e não abaixa o vidro. É estratégia, acabou a guerra. E os inimigos tão de xiroflex. Nada impede nós curtir o rap. Vou ligar meu step, um gatinho, mandar mensagem que é o chocolate. Eu me encanto, eu vou pro campo, eu nunca fui santo. Passadinhando como um carro branco, moto ligeira, farol baixo, falo na biqueira. Bate sujeira, santa ceia, não abusa, só costura. É, e as crianças vão cantar. Vão cantar. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Denilson, Adilson, tão vivos e até hoje, pra refrescar a chuva, cai a benção. Hoje tô calmo, a mente tá no sal. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Não, bonitão, eu jogo do timão, cantor, não tem ninguém. É quarta-feira do além e aparece uma pá de breja, não tem tristeza. E os maloqueiros da antiga gostam do bicirra. Linha do trem, não vem que não tem. Na porta do bar, acabou o jantar. Dá um pequena fome, some a quebrada é o Simeone. É, que a famosa tete. Mas é bamba, gosto do samba, é todo igual. Rap nacional, mando pra geral, que é tudo nosso. E hoje em dia tá tranquilo? É, e as crianças vão cantar. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta. Só de lembrar que essas ruas foi sangrenta, só de pensar meu coração já não aguenta.